tá. Vou na hora da feira, bora? Vou lá pra hora da feira. Não, vou lá pra hora da feira.